não. O coração sentiu sua falta. É tudo que vai com saudade um dia volta. Por isso eu voltei pra quebrar a cara de novo. Mesmo assim voltei. É que seu beijo é golpe baixo e eu não vivo sem. Rodei, rodei, achei ninguém. Vamos lá, Kevin Jones. Bem, saiba, mas faz falta. Fez mal, mas faz gostoso. Você é o meu erro antigo que eu quero de novo. Olho bobo, doidinho pra ser iludido de novo. E olho bobo, doidinho pra ser iludido de novo. Cê é de todo que quer de Johnny, bebê. Agora sim, viu? Juntou! Juntou, hein, Kevin Johnny? Segura aí, Rantinho. Coração sentiu sua falta. É tudo que vai com saudade um dia voltar. Por isso eu voltei pra quebrar de novo a cara. Mesmo assim voltei. É que seu beijo é golpe baixo e eu não vivo sem. Rodei, rodei, achei ninguém. Fez raiva, mas faz falta. Fez mal, mas faz gostoso. Você é o meu quer de novo, de novo, de novo. Fez raiva, mas faz falta. Fez mal, mas faz gostoso. Você é o meu erro antigo que eu quero de novo. De novo, de novo. Fez raiva, mas faz falta. Fez mal, mas faz gostoso. Pra ser iludido de novo. Olho o povo doidinho pra ser iludido de novo. Obrigado, Kevin Jones. Simbora, Diego Vitor Hugo.